Na Globo, o som do Brasil. ZYK694, onda média 1.100 kHz. E ZYE968, curta de 49 metros, 6.125 kHz. Rádio Globo São Paulo, primeiro lugar na Parada do Povo.